Estou recebendo aqui o nosso estúdio, Carlo Miglioli. O Carlo é diretor de projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, diretor. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Só retificando, sou diretor do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente, exatamente. Diretor de Meio Ambiente, exatamente. Isso. Aqui, ó. Até puxar puxão de orelha aqui na nossa produção. Carlo, obrigado pela sua presença aqui. Várias atividades vocês realizaram aí, bastante... trouxeram bastante benefícios aqui para Foz do Iguaçu, entre eles agora, né, um presente para os iguaçuenses de final de ano, que é a revitalização do Parque Monjolo. Isso, essa é a primeira etapa, né, que é o Monjolo recebe duas etapas. A gente concluiu ontem, né, dia 18, a primeira etapa. O Parque Monjolo recebeu, né, uma academia a céu aberto, né, a reforma parcial das calçadas, né, a substituição dos portões de acesso, do alambrado, né. Hoje quem visitar o Parque Monjolo já vai sentir essa diferença, né. E na verdade, esses benefícios todos, todas essas obras não vão beneficiar somente os iguaçuenses, já que o parque está bem localizado, é uma das melhores localizações aqui de Foz do Iguaçu, bem ali na região do Jardim Central. Tem o objetivo de atrair turistas também. Isso, é um dos objetivos nossos também, né? Porque ele faz tá perto do acesso, né, do corredor turístico que vai para o Paraguai. E é um bem público, né? Então a gente fez um trabalho para fazer, não só para Foz do Iguaçu, mas também para a região e visitantes que vêm a Foz do Iguaçu, que conheçam, né, os nossos recursos naturais, as nossas belezas que nós temos aqui. Não centralizar só cataratas, Paraguai, Argentina, né? Apresentar o que Foz tem de melhor também para esse público. Justamente, Carlos, hoje nós conversávamos pela manhã, no CBN Foz Edição da Manhã, com Guilherme Wojtkowski, justamente isso. Foz do Iguaçu, hoje, os turistas hoje têm aqui à disposição, fixam as visitas, como você acabou de falar, nas cataratas, no Paraguai, na Itaipu, e a cidade tem que criar esse leque de opções, assim como nós vemos em outras cidades, né, do mesmo porte de Foz do Iguaçu, como Toledo, Cascavel, Londrina, também, que tem os seus parques centrais, que além de proporcionarem um bem-estar ali para os moradores, também servem de alvo para os visitantes também. Corretamente. E a gente vem nesse pensamento, nessa linha de pensamento também, e além do Parque Monjolo, o zoológico também passou por um processo de revitalização também parcial. Hoje quem visita o zoológico já sente essa diferença, né? A gente conseguiu trazer a onça, que é o Tonhão, que foi bastante comentada pela mídia, né, escrita e falada, né, e foi uma conquista nossa. Então isso para nós é gratificante, porque eu estive ali quando o Tonhão chegou no zoológico, a gente fez um laboratório de pesquisa e foi muito interessante, né? A gente viu famílias voltando, mãe com carrinho de bebê, turista, né? Paraguai, Argentina, olhando e vendo essa natureza, que é porque Foz do Iguaçu é privilégio. Tem uma área de 4 hectares, que seria 40 mil metros, né? Pleno da centro da forno, cidade, pleno, né? Centro da cidade. Então isso é, Foz do Iguaçu está de parabéns para essa conservação. É verdade, nós já conversamos aqui outras vezes, Carlos, a respeito dessa revitalização do Bosque Guarani também, e agora também recebendo esse presente aí praticamente no final do ano, que foi a chegada do Tonhão. Aquela região está, a gente pode ver que hoje as pessoas conseguem passear, mas os moradores, que ali é uma área super habitada, ali tem prédios, tem restaurantes bons ali, e que a gente já começa a notar que as pessoas saem dos restaurantes naquela região e dão uma caminhadinha até o bosque. Eu estive verificando isso recentemente e vendo essa peculiaridade, coisa que a gente não via antes ali, os moradores de Foz do Iguaçu com suas famílias. Hoje a gente pode verificar isso, que é muito gratificante para vocês que investiram nesse trabalho. Isso, bastante gratificante. Então, esse laboratório que a gente fez de pesquisa, né, a gente ouviu as pessoas, o que teria a melhorar para o zoológico, o que necessitaria, né? A gente trabalhou na iluminação na parte da frente, onde as pessoas à noite podem sentar e conversar devido ao terminal, né, o TTU. Que não tem mais aquela sensação de segurança, né, Carlos, que tinha antigamente, as pessoas tinham até medo de passar ali pela frente por causa da escuridão que correto, tinha ali, né? A segurança. A gente tem o apoio da nossa guarda municipal aí, né, que é fantástica nesse sentido. Então, mudou bastante coisa. Claro que tem bastante coisa melhor. E para 2014, com certeza, o pessoal de Foz do Iguaçu vai se surpreender também com o zoológico, com o Monjolo. Em 2014, o Monjolo recebe as pinturas na calçada, né, as pontes de concreto, mais 3 câmeras no bairro, né, que esse é um convênio com a Itaipu Binacional, esse é uma contrapartida do município, um compromisso do prefeito municipal Reni Pereira, né, e eu quero aproveitar essa oportunidade e pedir, como é um bem público, que o público que frequenta o Parque Monjolo, o que a gente tem observado, porque precisa ser um coletivo, não só o município, a população em si. O que a gente vê que o pessoal vai lá, vai prestigiar, faz a caminhada, faz educação física, hoje tem academia, faz pescaria e joga o lixo lá. A gente colocou recipiente para isso, que a pessoa tenha essa consciência ambiental, que a gente vai trabalhar nisso, né? Mas também que faça parte desse trabalho que a gente está fazendo. Esse coletivo, que o parque é da população, não é só do município. É, até porque, como você falou, é um parque super bem localizado ali, praticamente também nas proximidades do centro da cidade, um local muito aprazível e bonito, mas que eu preciso te confessar, fazia muito tempo que eu não passo por lá, justamente também por essa questão, dessa sensação de insegurança que nós tínhamos, e até porque ele não estava, realmente estava assim, abandonado, agora a gente começa a notar que está ficando outra cara, o perfil das pessoas que começam a visitar, a frequentar o parque, está mudando também, justamente voltado mais para a família, porque é um local que tem que ser prestigiado, né, Carlos? Corretamente. Até essa preocupação de segurança foi uma das primeiras medidas que o prefeito Rini Pereira nos solicitou, que foi instalada as câmeras de segurança. E eu até sou suspeito falar, né, porque para mim é uma grande satisfação estar vendo o parque hoje da forma que a gente encontrou e da forma que está hoje. Né? Até eu convido a população que vai lá e prestigie o parque, né, para fazer o seu comentário, né, ver a diferença que está. Você falou também que o pessoal faz pescaria ali, ele já está em condições mesmo do pessoal praticar pescaria, os amantes da pescaria que não querem até um pesque-pague ter aquele lugar gostoso ali para pescar também. O pessoal sempre está pescando ali, né? E é para esses pescadores que a gente pede essa colaboração, porque a gente tem visto nisso e observado que eles vão lá, pescam, levam o que tem a necessidade, alimentação, isca, que é de praxe, e depois jogam o lixo na água. Então a gente pede a colaboração, a gente está colocando recipiente para isso, né? Até já foi colocado, foi destruído. Isso que a gente pede, essa colaboração, porque o parque é da população, não é do município, assim, não é da prefeitura, é da população para usufruir daquele lugar. E além da pescaria, tem espaço ali também para os atletas de plantão, os atletas de final de semana, né, que querem praticar o seu exercício, né, junto com, ou sozinho, ou com seus familiares. Sim, essa academia, né, a céu aberto, né, foi pensando nisso, porque essas pessoas possam lá fazer suas atividades físicas, né, e na segunda etapa pode ser feito caminhada, porque o circuito vai estar completo com as pontes de concreto, né. Certo, essa é a segunda etapa já logo no comecinho de 2014. Sim, a gente já está trabalhando em janeiro já, a gente já está trabalhando para o termo de referência, vai ser uma obra licitada, né? A gente monta um termo de referência para a Secretaria de Administração, que tem o Departamento de Licitação, para tomar as providências. Tudo isso amplamente monitorado pelas câmeras e pela Guarda Municipal, que tudo vão isso, contar com esse apoio, né? Tudo isso monitorado pelas câmeras de segurança e pela Guarda Municipal, e mais a Secretaria de Meio Ambiente também, né? Que está fazendo sua visita técnica diariamente lá. Eu queria aproveitar, então, a sua presença aqui, você fazer um balanço desse ano de 2013, né? Você assumiu aí a direção lá desse setor, e foi bastante trabalho vocês conseguirem colocar em prática, botar muita coisa em ordem, né, do jeito que vocês pegaram aí, então, para que a Foz do Iguaçu tivesse acesso ao zoológico, aos parques, né, para que realmente a cidade turística, que o turismo em Foz do Iguaçu fosse bem aproveitado mesmo. A Secretaria de Meio Ambiente, na gestão passada, ela era um departamento da Secretaria de Obras. E nessa gestão, Reni Pereira, ela se desmembrou e se tornou Secretaria de Meio Ambiente. A gente veio com o recurso do ano passado, do Obras, né? Mas a gente trabalhou e sempre teve o apoio da administração municipal, né? Nos dando a força nos projetos, nas nossas ideias. E é importante frisar, o prefeito é super preocupado nessa área ambiental. A gente levava, apresentava, né, e eles davam o maior apoio. Eu quero agradecer ao prefeito Rini Pereira, né, pela essa dedicação ao meio ambiente, por essa força que ele tem. A preocupação é em dar à população de Foz o lazer, onde a pessoa pode ir com a família, onde pode levar um amigo, onde o turista pode ir e ter um lugar agradável para passar. Dá para, assim, fechando o ano, assim, com chave de ouro. Balanço positivo de 2013, cara. Sim, estamos satisfeitos, né? Fechamos com chave de ouro e para 2014, mais melhores virão para Foz do Iguaçu, para o município de Foz do Iguaçu. Dá para adiantar alguma coisa de 2014? O que vocês têm de projeto? Não, vamos deixar a surpresa, né? Nossa, e a gente tem certeza que vai ser um trabalho tão bem realizado quanto foi em 2013. Carlos, obrigado pela sua presença aqui. Também parabenizar pelo trabalho que vocês realizaram aí durante esse ano de 2013. Tenho certeza que Foz do Iguaçu está mais bonita, mais aprazível, né, tanto para nós iguaçuenses quanto para o pessoal que vem visitar aqui. Eu agradeço o convite, né? A Secretaria de Meio Ambiente sempre vai estar à disposição, né? E aproveitar em nome da administração municipal, desejar um feliz Natal, né, e um feliz ano novo, né, que 2014 chegue de de sucesso à população de Foz do Iguaçu, né? Que Deus possa abençoar, né, a cada um. E com certeza a administração municipal, Reni Pereira, trabalha em prol da população e preocupado com a população de Foz do Iguaçu, e melhorias virão, né? Tenho certeza que a população de Foz vai gostar.